Adam Wagner, versão Dance. Deve ter um Sound Forge por aqui. Deve ter um Acid, um Vegas. Ah, deve ser o... Como que chama esse trem aqui? O Sync. Especial Dance. Um abraço especial pra você, Dom Wagner. Obrigado pela força, tamo juntão sempre aí.